E eu durando sem grana do Iporanga, sentido a Santa Maria. Paro e passo tempo no ponto, porque o tiozinho faz conta. Eu pego cigarro solto e dou uns cracos. Claro que hoje carona, será que tem condições? Porque tô sem condições, vivendo em situações daquelas sem os tostões. Cê tá ligado? Eu tô ligado no quê? Se eu só te vejo na praça, o violão doidão e uma pá de fumaça. Se quer pagar de falido, que tá todo fudido. Se passar fiscal aqui, é tu que fode comigo. Então firmeza, piloto, vai nessa, eu tô torto. Tu é bom de direção, mas pensamento é escroto. Bagulho é louco e de pouco acontece. Tem gente que te vê, mas nem te conhece. Não é essa vez julgar. Tem que colar, tem que ser. Mas se misturar, aí vai ver que é nós. Que o rap é voz, que o reggae é voz. E o samba vai entender de nós. É só falar de nós, porque você e nós nem anda. Eu só queria saber que mania é essa. Toda mão que tu me vê, cresce os olhos e já começa a dizer. Vem pra polícia passar aí e ver. Catar esse neguinho de meia hora pra bater. Bibi, é isso que tu não aguenta. Alguns passa aqui buzina, outros para e cumprimenta também. Dou maior valor pra qualquer um. Pra chazinha, pros careta e pros mano que faia bum. Não importa a idade, o sotaque é cidade. Se é preto ou branco, se tem ou não tatuagem. Ah, se toda empresa fosse assim, me aceitasse como eu fosse, não reparasse em mim. Repararam, mas e que me julgaram? Mas só me enrolaram e nunca me chamaram. Igual você, gosta de julgar aparência. Nem parou pra conversar, não teve essa competência. Mas tu mudou, vê se por quê. Será que foi aquelas fitas que eu fiz de TV? Pra tu ver, você se assustou, né? Do som até gostou, né? Aquele é o filho do Zé e a porra do CD que é. Pois é, é 5 conto. Não é só ver julgar. Tem que colar, tem que ser. Tem que ser. Mas se misturar, aí vai ver que é nós. Que o rap é voz, que o reggae é voz. E o samba vai entender de nós. Não sei falar de nós, porque você e nós nem anda. Empresários perdem milhões, pobres acham, devolvem. Barões matam nações que se refazem, se movem. Manipulam informações, fodem grandes populações que não se envolvem. Trancados em mansões, é, eles podem. Seguro das mansões, alright? No problem. Epidemias, liquidações, dormem. Pessoas simples nos barracões, orem. Calam manifestações, aí olhem. Por cifras, com vidas tão estranhas que joguem. Atrás de notícias compradas, se escondem. Sem dó, tiram comida de outro homem. Artistas fazem rir, presidentes fazem chorar. Tiros são barulhentos, mas não impede de escutar. O canto dos que luta pelo povo sempre vivo. Gente louca faz música, gente séria explosivo. Não é só vez